trouxe a felicidade. Me ensinou quando sabe amar. Ainda lembro do primeiro dia que você abriu seu coração, que me falou de amor e de poesias, me deixando louco de paixão. Hoje o nosso amor só se transformou em brigas. Você com teus ciúmes diz que eu tenho a rapariga. Você só abre a boca quando é pra falar besteira. De casado não dá pra mim. É por teu amor que estou vivendo e jamais pretendo te deixar. Você me trouxe a felicidade, ensinou quanto sabe amar. Ainda lembro do primeiro dia que você abriu seu coração, que me falou de amor e de poesias, me deixando louco de paixão. Hoje o nosso amor só se transformou em brigas. Você com teu ciúme diz que eu tenho a rapariga. Você só abre a boca quando é pra falar besteira. E diz que a minha vida é viver na bagaceira. Com brigas não vai dar, vamos ter que dar um fim. Vida de casado não dá pra mim. Não dá pra mim. Vida de casado não dá pra mim.